Hoje, dia 21 de novembro de 2017, nós estamos continuando a nossa semana de oração. E aqui eu já pedi para os irmãos abrirem Efésios capítulo 3. É uma leitura relativamente longa aqui, né? Mas vai ser importante para a gente vai desenvolver, para que a gente possa estar orando, tá bom? Versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês. Volta aí, capítulo 2, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou a pedra de esquina, ou o alicerce. 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Aleluia, alicerçados em Jesus, sendo edificado para habitação de Deus no Espírito, ou seja, através do Espírito Santo. A gente vê claramente aqui o Pai, o Filho e o Espírito, né, irmãos? Inegavelmente, a Trindade aqui, amém? Olha que coisa linda. Jesus é a pedra angular e nós somos prédios que somos feitos edificação para a morada de Deus na pessoa do Espírito. Aleluia. Capítulo 3, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios. Gentio era um termo hebraico para distinguir, na verdade é um termo grego, né? Que vem de um termo que quer dizer aquele que é da terra, ou que é de fora. Se não me engano, o termo grego é etios. Então, ou etnos, ou étnicos, que Paulo, escrevendo em grego, ele usa esse termo grego, mas era um termo que o judeu gostava de usar para dizer de quem não era judeu. Ele chamava gentios, certo? E ele diz assim, olha, por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, não judeus, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Então Paulo está falando, olha, a graça, Deus me deu uma graça para poder, ou melhor, Deus me convocou para anunciar a graça dele para vocês que não são judeus. Por isso que Paulo é chamado de o apóstolo aos gentios. Amém, gente? Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Ou seja, quer saber mais desse mistério? Leia Efésios de 1 a 3. Resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, o qual em outras gerações, ou seja, antes de Jesus nascer, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora ele é. Ou seja, Jesus era conhecido, num certo sentido, sim. Mas como? Ele era conhecido porque quando um carneirinho era sacrificado, aquilo era símbolo de Jesus. Mas aquilo era só um símbolo do que viria. Por isso que Paulo fala que ele não era tão claramente conhecido como é hoje. Amém, irmãos? 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado. 5 de novo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios, quem são os gentios? Os não judeus. a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, não há nenhuma distinção, não há nada de especial em alguém por ser judeu, ok? Ele, tanto judeu quanto não judeu, tanto romano quanto bárbaro, bárbaro é o nome dado ao não romano, né? Assim como gentil é dado ao não judeu. Não importa, o que importa é que o Evangelho, ele passa a régua, amém, irmãos? Pelo Evangelho somos iguais, ok, amém? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, amém, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A promessa de Cristo que os judeus tinham como povo se cumpre não só para judeus, mas também para nós não judeus, amém? Sim? Por meio do Evangelho. 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido segundo a força operante o seu poder. Ou seja, tudo isso é para preparar onde eu vou chegar, que eu não quero voltar esse texto depois. Então, o ministro no contexto bíblico, ele não era uma autoridade que manda. Ministro é a palavra para carregador de mala. Então, é um serviço de levar. Então, Paulo está dizendo, eu fui constituído alguém que carrega, que conduz, que leva esse Evangelho para vocês. Ok? Amém? Está claro, né? Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça, do favor de Deus, a mim concedido segundo a força operada no poder dele, ou seja, no seu poder. Ou seja, não é por merecimento. 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho dos insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, eu que sou o menor de todos, a mim foi dado esse privilégio de pregar, versículo 8, de pregar aos gentios. O que é gentio? Não judeu. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, não esqueçam uma coisa. O que significa evangelho? Evangelho significa boas novas. Repita comigo, evangelho significa boas novas. Dispensação do mistério desde o século 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ou seja, tudo que estava preparado, guardado, de certa forma ainda misterioso, agora é revelado para nós pelo Espírito Santo. Para que, 10, pela graça, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Para que pela igreja... Quem é a igreja, irmãos? Eu, você, nós. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades das regiões celestes, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a igreja, ela manifesta, ela é, irmãos, a mensageira desses segredos ocultos de Deus, que Ele revela pelo Espírito Santo à igreja, e a igreja manifesta isso de tal forma que os anjos, os demônios, percebem, veem, e como diz a Bíblia, eles perscrutam, eles olham como se olhasse para uma janela, admirados, o que Deus faz através de você. É lindo, né? Não é um privilégio? Tremendo. A nós, às vezes, fazemos uma... temos uma compreensão equivocada sobre os nossos conservos anjos. Nós colocamos eles num lugar mais alto do que o nosso. Mas, biblicamente, na verdade, embora eles sejam ricos em poderes diversos, eles se calam para nós louvarmos a Deus, que é o que a Bíblia diz. Embora eles louvem de forma perfeita, eles são perfeitos, sem pecado. Estou falando dos anjos que não caíram, dos nossos conservos, os anjos do Senhor. Porque os demônios são anjos também, só que são anjos caídos. Então imagine que eles têm coisas que até os anjos, preste atenção, é uma coisa interessante, que até os anjos vão conhecer através de nós. Porque não é dado conhecer a eles tudo. A misericórdia, por exemplo, é algo que não era conhecido para eles, num certo sentido, porque eles eram perfeitos. Não tem misericórdia para anjo. O anjo que caiu lá em cima foi destituído e virou demônio. Mas eles veem a misericórdia de Deus agindo em nós. Então isso é tremendo. Então, aí segue. Agora vamos para onde eu quero trabalhar hoje, rapidamente, para a gente poder orar. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Presta atenção. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual, ou seja, por Cristo Jesus, temos ousadia e acesso com confiança. Eu estava hoje no consultório, falei isso aqui ontem. Aí Paula foi me pegar, a Sofia batendo na porta. Aí eu abri, eu estava com o paciente ainda, ela já foi entrando. Pai, minha mãe está aí embaixo esperando você. Disse, filha, estou com o paciente. Aí ela falou assim, desculpa, troca para mim, por favor. Mas eu achei engraçado que eu lembrei do que eu tinha pregado ontem. Porque ela entrou com ousadia, com livre acesso, só porque o pai dela é dono da sala. É assim, irmãos, não há uma burocracia, amém? Não há, você entra com livre acesso, você tem no sangue de Jesus, esse livre acesso ao pai. Mas vamos no texto aqui. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo fala assim, ó, eu peço a vocês que vocês não entristeçam, que vocês não fraquejem porque vocês me vêm sofrendo e com tribulações. Não, não, não, não. E nisso está uma glória, porque as minhas tribulações, elas são pelo Evangelho. Então, se eu sou perseguido por isso, isso é glorioso, isso é maravilhoso, isso não é uma vergonha para vocês. E aí ele diz assim, aí 13 ainda e o 14 para a gente ganhar o contexto. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. E aí ele diz, 14, obrigado Patrick, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmão, isso é muito grande, não vai terminar hoje. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais. Eu mandei um áudio para um amigo meu, o pastor Vinícius Ulato, lá de Belo Horizonte, e aí disse, Vini, me dá uma dica de um livro aí bom que você está lendo. Aí ele falou, negão, compro para você, assina um site aí, ele falou o nome de uma empresa que envia livros, e ele falou o nome do livro, Você é o que Você Ama, do James Smith, se não me engano. E aí eu já amei o título, né? Já vou correr para comprar na internet, porque já quero ler. E eu disse, meu Deus, que verdade! O título já abençoa. Você é aquilo que você ama. Por quê? Você se relaciona com o que você ama. Você anseia pelo que você ama. Você observa o que você ama. A palavra de Deus traz o princípio de que aqueles que contemplam os ídolos se tornam como eles. Então, se a gente contempla, se a gente observa, se a gente admira, a gente começa a parecer com aquilo. Então, ele diz, você é o que você ama. E aí, inevitável pergunta, o que a gente ama? E aí, Paulo diz assim, olha, eu me ponho de joelhos, porque eu quero que vocês, através do Espírito Santo, tenham Cristo habitando em vocês. Então tem uma causa, tem um propósito. O propósito de Paulo é o nobre. Imagine o que é acima de até o interesse pessoal, ele diz assim, por essa causa eu me ajoelho. E eu me ajoelho e eu não desisto porque eu acredito que tem mais de Deus para vocês. Tanto tem mais de Deus para vocês, e aí vamos ver aqui resumidamente o que Paulo fala, porque a gente vai orar agora. Daqui a uns 3 minutos eu termino aqui, tá bom? Presta atenção. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu sobre a terra. Ou seja, ele sabe daqueles que já morreram nele e estão salvos, e dos salvos estão aqui na terra ainda, para que a segunda riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então Paulo tem um propósito aqui, olha, eu sei a quem eu oro, é o Senhor, e eu tenho, o meu propósito é que vocês sejam fortalecidos no homem interior de vocês pelo Espírito Santo. Quem é esse homem interior? O homem interior é aquele sujeito que nasceu no dia da sua conversão. É o seu espírito que estava morto em delitos e pecados. E no dia que o Espírito Santo pegou você e mergulhou você em Cristo, aquele natimorto, aquele moribundo que Paulo fala de uma forma assim claríssima nos textos dele, ele passa a viver porque ele nasceu, presta atenção, nasceu de Deus. Existia o Tiago nascido de Rosane, da barriga dela, existia a alma de Tiago que foi gerada ali na concepção, e um espírito que já vinha morto, natimorto, que herdou a raiz do pecado de Adão, que passou a ter vida quando foi gerado de Deus. Por isso sou filho de Deus, porque eu nasci de Deus, porque quem é gerado da carne é carne, mas quem é gerado do Espírito é Espírito. Então, se você teve a experiência de conversão, esse é o homem interior, amém? E esse homem interior é fortalecido por quem? Pela pessoa do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz, o pendor da carne é para morte, mas o pendor do Espírito é para vida e paz. É a tendência, a mentalidade, como algumas traduções dizem. Então ele diz assim, eu oro por isso, para que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo dentro de vocês. E aqui está o primeiro motivo para você desenvolver suas disciplinas espirituais. Gente, nós desenvolvemos uma série de disciplinas, o comemos, fazemos exercício, malhamos, tentamos organizar as finanças, e a gente às vezes acaba nosso tempo e nossa estrutura para poder criar uma estrutura que são as menos importantes na nossa existência. Então o primeiro propósito que você deve ter na sua intercessão, que é orar por outros e orar por você, é para que essa pessoa seja revestida de poder do Espírito Santo no homem interior. Você quer um marido melhor? Senhor, enche meu marido com teu Espírito Santo. Senhor, fortalece o homem interior, porque eu quero um marido melhor na alma dele, nas emoções, eu quero ele saudável. Mas o que é mais interior em alguém? É quem nasceu de Deus. Aí você passa a ser uma companhia que promove mais a espiritualidade dessa pessoa. Então, irmãos, nas disciplinas espirituais, eu vou orar por alguém, eu me ponho de joelhos, que é uma, não é uma obrigação, mas é um exercício tão bom para a gente lembrar da nossa situação diante de Deus. E Paulo diz aí, por essa causa eu ponho de joelhos, e ele diz, eu rogo para que vocês sejam revestidos desse poder, aonde? No homem interior. Às vezes a gente fica pedindo mais os dons de Deus e tudo, para manifestações externas, né? Para curas, tudo isso não é errado não, mas a gente tem que ter cuidado, porque esse poder que o Senhor tem para nós, ele vai agir no nosso homem interior. Amém ou não? Amém. No meu último minuto de hoje, diz assim, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então é uma oração que ele fazia pela conversão, pela edificação, e a manifestação da conversão e da edificação é o quê? É eu ser morada de Deus, através de Jesus, aqui ó, que nele diz, nos versículos anteriores que eu li para vocês. Irmãos, não tem motivo mais forte para você ter uma conduta santa e pura do que você lembrar, gente, olha aqui, eu tenho o Espírito de Deus em mim, esse Espírito reveste o meu espírito, e Jesus mora em mim, no meu coração, pela fé. Como que esse palco que Deus está morando aqui pode ser palco para uma prática deliberadamente pecaminosa. Não pode. Uma vez eu tinha um discípulo lá em Salvador, gente boa, mas aí, de repente, eu vi ele com a mão na coxa da namorada dele. Aí eu fiquei atravessado, minha carne tremeu. Meu filho com a mão na coxa da minha filha, porque minha relação com eles era assim: amar, chorar, cuidar. Aí eu chamei ele e falei: por que você estava com a mão na perna da sua namorada? Ela falou: ah, não, tia, isso é bobagem, não foi nada assim sensual, não. Você às vezes exagera. Aí eu falei: interessante, se o pai dela estivesse no banco de trás, você ia pegar na coxa da menina? Ele caiu em si, falou: não. Eu falei: quem é mais importante, o pai dela ou o Senhor que é pai dela? Ainda bem que era quebrantado. Então é simples. É só você lembrar que o Senhor está com você o tempo todo. Ele está dentro de você o tempo todo. Então não dá para ter uma conduta que desonra a presença do Senhor eterno em você. É fácil, ajuda, isso é didático. Uma vez eu estava na sala de aula, que a gente tinha lá na igreja em Salvador, na presbiteriana ainda, era uma mistura, porque tinha um monte de gente rica e um monte de gente pobre. O pessoal da favela de trás da igreja, a gente tinha um projeto social na igreja muito legal, e domingo os meninos iam para a escola bíblica. E era um dia que a sala estava cheia, eu sempre fui professor de escola bíblica de criança, amo. E aí, é uma bênção, se você quiser ser, vai ser uma bênção para a sua vida. E aí teve um dia que estava muito difícil os meninos, muito difíceis, e aí eu falei: Senhor, o que é que eu faço? Me ajude, eu não estou conseguindo, porque eu não sabia o limite para dar uma bronca, para poder ser carinhoso. Aí o Espírito Santo falou para mim: trate eles como se os pais estivessem aqui. Que sabedoria, que perfeição. Aí eu fiquei em paz, porque eu imaginei os pais deles de plateia. O que é que eu faria diante dos pais? De firmeza, de carinho. Então, é simples, é só você lembrar o tempo todo que você tem Deus em você, com você. Então, naturalmente, o ambiente fica mais sagrado. Amém ou não amém? É assim, irmãos. E ele diz: por essa causa, impõe de joelhos. Não é só para vocês serem revestidos com o poder do Espírito, mas isso tem um sentido, que é vocês serem a habitação de Cristo. Amém? Vamos acabar aqui, olha só, diz assim: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento. Aí ele diz, 18, a fim de poderes compreender com todos os santos. Quem são os santos, irmãos? São aqueles santos que morreram? Não, os santos, eles são os que morreram também, mas somos nós também, embora a gente não possa ter contato com os santos que morreram, porque seria o quê? Espiritismo. Então nós não falamos com quem morreu, amém? A única pessoa que morreu que nós falamos é com Jesus, que morreu e ressuscitou, amém ou não amém? Então, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que aquele que tenta necromancia, ele é réu do fogo do inferno. O que é necromancia? Falar ou tentar falar com mortos. Aqui, o deles não é o reino dos céus. Olha só que maravilha. A fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Eu vou parar aqui. A gente tem três princípios maravilhosos para disciplinas espirituais que nos levam a orar e santificar. Olha aqui, ó. Primeiro, ore por você e por outras pessoas para que sejam revestidas com o poder do Espírito Santo no homem interior. Então, não fica só orando. Ah, para meu marido ser mais calmo. Ah, para minha mulher ser menos, ter menos dor de cabeça. Não, isso não é errado, amém? Mas não fica só na beirada, não. Vai no fundo. Amém, irmãos? E não é só isso, para quê? Para ser morada de Cristo. Pela fé, a pessoa crê e perceber que Cristo mora nela. Aí, por fim, porque eu fechei aqui. Vê se eu abro aqui de novo. Aqui. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado toda a plenitude de Deus. Antes, 18, podeis compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura. Então você ora para o revestimento com o Espírito Santo, para a pessoa interiormente, no homem interior, ele ser cheio do poder que vai transformá-lo de dentro para fora, amém? Isso você ora por você e pelos outros. Segundo, para que essa pessoa perceba como ela é morada de Cristo. Pela fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que nós não vemos e cremos. Então, para que a pessoa tenha esse start, esse insight, que ele é morada, que ele faz morada a Cristo. E por fim, para que nós possamos conhecer com os santos. Então você ora assim por você e pelos outros. Senhor, veja como são coisas que a gente ora pouco por elas. Olha que coisa profunda, espiritual, maravilhosa. Deus, eu estou orando pela parte mais interior da minha amiga, do meu amigo, para que o Senhor vá lá e revista ele com o teu Espírito Santo lá dentro. Eu estou orando para que essa pessoa, se já converteu, lembre que ela é morada de Jesus. Eu estou orando para que a igreja tenha uma comunhão e um conhecimento de como Deus é abrangente. Ele fala largura, altura, profundidade. Amém? Vamos orar para essas coisas? A gente tem bastante tempo. Se você puder ficar de joelho, se a saúde permitir, fique. E a gente vai orar por essas coisas. Eu vou dar umas dicas assim, a gente vai orando. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Não tem que orar exatamente comigo. Eu vou orando aqui e você vai, de repente, orando também nesse mesmo sentido. Senhor Jesus, por essa causa nós nos colocamos de joelho diante do Senhor Todo-Poderoso. E nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que, Senhor, nós sejamos mesmo revestidos do Teu Espírito Santo, nosso homem interior. Senhor, nós oramos pelos nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor, pelas pessoas, Senhor, que estão próximas de nós, pelos nossos familiares, pelos nossos colegas de trabalho. Senhor, toma em Tuas mãos essas pessoas, nos faz olhar eles como possíveis casas do Senhor, como possíveis, Senhor Deus, igrejas ambulantes. Em nome de Jesus, não nos deixa ver essas pessoas que estão diante de nós, ao nosso redor, que o Senhor deu para nós como foco de amor, que o Senhor entregou em nossas mãos para amarmos, nos faz pedir o mais alto que podemos pedir por alguém, nos faz, Senhor Deus, interceder ao Senhor, nos desperta os vizinhos do nosso prédio, da nossa rua, nossos parentes, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nos faz orar, Senhor, para que essa revolução de poder aconteça dentro deles, em nome de Jesus. Não nos deixa, Senhor, ter uma perspectiva superficial, rasa, uma perspectiva, Senhor, mundana muitas vezes nossa oração. Eu sei que podemos orar coisas triviais também, mas não nos deixa ficar morar na trivialidade, na frugalidade. Nos faz penetrar nesse mais profundo do Senhor em oração, nos faz, Senhor Deus, levar a sério que a revolução precisa acontecer na igreja, a revolução precisa acontecer com os teus santos, é este revestimento de poder no homem interior. Nós não queremos ser somente nascidos de novo, isso é o mais importante, mas queremos ter o poder do Senhor nos revestindo interiormente. Nós queremos que a parte mais enfática da nossa vida seja o Espírito ressuscitado no Senhor, seja, Senhor, esse homem interior, essa mulher interior, esse homem interior que tem dentro de cada homem, de cada mulher, que recebe o Senhor como Salvador. Pai, em nome de Jesus, oh Deus, nos faz lembrar disso no nosso dia a dia. Será que isso fortalece o meu homem interior, ou será que isso fortalece a minha carne? Será que isso fortalece o meu homem interior, ou será que isso enfraquece o meu homem interior? Eu preciso ser revestido, eu preciso crer e investir para que outras pessoas também sejam revestidas com essa ação poderosa do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, nos faz ver as pessoas como uma possível casa do Senhor Jesus, como morada do Senhor Jesus. Deus, não me deixa ter a minha vida, os meus olhos, a minha mente, os meus lábios, as minhas mãos usadas, Senhor, pela carnalidade, pela iniquidade. Não, Senhor, eu quero lembrar pela fé que eu sou casa do Senhor Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, tem presenças que nós agimos de forma assim mais respeitosa diante dessas presenças. Qual é a presença que deve ser mais digna de respeito do que a presença do Senhor Jesus? Que mora em nós, como diz o salmista teu filho, aonde eu irei me esconder do Senhor? Se subo no mais alto monte, ali está. Se eu vou no mais fundo vale, ali o Senhor está também. Oh Senhor, em nome de Jesus, nos faz lembrar disso. Como eu posso mentir? Como eu posso pensar de forma pecaminosa, pervertida, suja, se o Senhor Jesus está ali monitorando, próximo, não para me acusar e me condenar, mas para me dar o poder para viver algo mais alto e mais puro e mais santo. Senhor, nós não podemos ser influenciados pelo que está fora. A tua palavra diz: maior que está em nós do que é o que está no mundo. O Senhor é bem maior. Não só se lembrar disso, como a tua serva ali, a Madame Gugnon, que dizia: Senhor, obrigado por essas esmeraldas aqui nas paredes. Aquilo era limo, mas o Senhor enchia ela tão ricamente dentro dela que ela conseguia ver o de fora diferente. Precisamos disso, Senhor. Qual é o personagem que nos santifica mais do que o Senhor em nós? Deus nos faz orar pelos nossos que estão ao nosso redor, para que como santos, como igreja, como comunhão, tenham conhecimento real da tua palavra, um conhecimento profundo da tua palavra, um conhecimento da simplicidade, sim, mas também da profundidade, porque o Senhor quer nos mostrar a largura, a altura, o comprimento do que o Senhor pode fazer, do poder do Senhor. Senhor, como nós vamos compreender com os santos, com a igreja, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, Senhor, que excede o entendimento do homem, essa plenitude maravilhosa, Senhor. Só podemos fazer isso, Senhor, se nós de fato tivermos essa fome, essa sede por esse conhecimento, por essa experiência com o Senhor. Senhor, nós queremos muitas coisas, nós queremos, Senhor, muitas experiências, nós queremos, Senhor, nos saciar de muitas fomes, mas qual é o vazio maior de todos, qual é o buraco maior de todos, se não o vazio que é do tamanho de Deus? Esse vazio que é do tamanho do Senhor só pode ser preenchido pelo Senhor. Nada preenche isso, nem coisas sãs, nem coisas vãs, nada preenche isso senão o Senhor. Nossa sede, nossa fome, Deus, se nós tivermos mais fome do Senhor, a gente vai ter coragem de abrir um jejum para consagrar a nossa vida ao Senhor mais. Se nós tivermos mais fome do Senhor do que da nossa vontade, nós vamos perdoar, amar, vamos abençoar quem nos amaldiçoa, vamos bendizer quem nos maldiz. Senhor, precisamos despertar para disciplinas espirituais. O que nós amamos nos constitui. Como nós dizemos que amamos o Senhor e não amamos a tua palavra? Quem ama mais o Senhor do que a tua palavra? Do que a oração? Isso é uma mentira. Como eu posso dizer que amo a minha filha, só não amo cuidar dela? Eu tenho que amar mais cuidar dela do que amá-la. Então tenho que amar mais viver a santidade, viver mais tua palavra, viver mais o evangelho do que amar o Senhor, porque a tua palavra diz: aqueles que me amam são os que têm os meus mandamentos e os obedecem, esses são os que me amam, não são os que declaram. Senhor, o Senhor tem chamado a tua igreja a algo mais profundo. O Senhor tem chamado a tua igreja a algo revolucionário. O Senhor tem chamado a tua igreja a viver num lugar, numa dimensão que é infiltrada em todas as áreas da sociedade, mas não se contamina com ela. O Senhor nos quer, Senhor, espalhados como sal na carne, como a luz nas trevas. Como, Senhor? Às vezes as trevas estão diante de nós e elas parecem tão poderosas, às vezes parecem mais poderosas do que nós, mas a luz vence as trevas. Senhor, nós olhamos para estrelas que estão a milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros de nós. Dizem até que algumas delas já morreram, mas a luz chega até nós aqui, irrompe toda a escuridão do universo e chega aqui, aleluia. A luz vence as trevas, sim. Deus, aquelas múmias no deserto do Atacama, que estão há milhares de anos ali com aquela carne conservada, porque tem sal em volta, que coisa extraordinária. O Senhor criou uma coluna para esse mundo não desmoronar, e essa coluna é a igreja. É a nossa vida no altar, é a nossa busca por consagração, por perdão, por comunhão, por mais da tua palavra, por ser revestido do teu Espírito Santo, por ser morada de Jesus e ter consciência disso, que faz esse mundo desmoronar. É o nosso papel, mas não é só o mundo, o cosmos, não. É o nosso bairro, é a nossa casa, é o nosso prédio, é a nossa família. Oh Pai, em nome de Jesus, restaure em nós essa visão clara de que o Senhor Jesus mora em nós e que nós somos como um edifício que abriga o Senhor, aleluia. E Ele é a própria alicerce, Ele é pedra angular, é Ele que nos sustenta para que nós possamos abrigá-lo. Senhor, nos vence, Espírito Santo. Nos convence, nos vence da nossa preguiça, nossa apatia, da nossa mornidão, nos vence dos nossos quereres, da nossa vontade. Não tem vida melhor, mais plena do que querer o querer de Deus. Tua palavra diz que o Senhor opera em nós o querer e o efetuar. Deus, quando nós queremos o que o Senhor quer, seremos plenos em realização, porque vamos realizar o que o Senhor me plantou em nós. O Senhor tem uma vida abundante e plena para cada um de nós. O Senhor tem uma vida soberbamente abundante e plena para cada um de nós. O Senhor quer que nós possamos abundar. O Senhor diz, onde teve muito pecado, superabundou a graça. Oh Senhor, quantos de nós abundamos o pecado outrora? Confusos, cegos, guiando cegos, guiados por outros cegos. Mas Senhor, às vezes nós estamos desperdiçando o abundar da Tua graça. Quando o Senhor quer nos encher e a gente fica botando tranqueira dentro da nossa alma, o Senhor quer encher o nosso espírito. Oh Senhor, em nome de Jesus, nos faz a igreja que ora, nos faz a igreja que intercede, nos faz a igreja, Senhor Deus, que intercede pelo conhecimento do Senhor, nos faz a igreja que intercede pelo crescimento, não só um crescimento de qualidade, mas um crescimento de qualidade que gera quantidade também. Nos faz olhar para nossas reuniões e chorar por ver cadeiras vazias. Nos faz olhar para nossas reuniões e dizer, podia ter pessoas perdidas aqui agora, sentadas, podia ter sido pessoas que estavam sendo treinadas aqui agora para salgar essa terra. Qual é o meu interesse por essas áreas? Almas, nos desperta para esse egoísmo, Senhor, em nome de Jesus. Nos mostra, Senhor, que há sempre um pouco mais que podemos fazer. Nós não queremos ficar, Deus, trabalhando com nossas forças, não, Senhor, não, nem queremos ser ativistas, não, mas também não queremos ser omissos, não queremos ser preguiçosos, não podemos ser preguiçosos. Devemos ter causas claras, devemos nos pôr de joelhos por essas causas, devemos investir por essas causas, devemos ter causas espirituais, porque estamos cheios de causas naturais. Essas causas naturais nos pesam tanto, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos de causas mais nobres, Jesus. Precisamos de causas mais excelentes. Precisamos de causas mais maduras. Precisamos de causas que nos deem uma causa para viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos um médico dos médicos, o mestre dos mestres, o rei dos reis, querendo nos ensinar da sua sabedoria, da sua graça, de segredos espirituais. Mas estamos tão apressados, correndo de um lado para o outro. Como eu li aquele teu servo poeta que disse, estamos tão ocupados com o presente, estamos tão distraídos com eles, igual no tempo de Noé. Deus, o teu de repente chega, não chega só como chegou em Pentecostes, com aquilo que foi maravilhoso, mas chega também com a punição, com o peso que vai chegar diante do mundo. O que nós fazemos por isso? Deus, em nome de Jesus, nos faz gozar da alegria que só o Senhor pode dar. Nos faz, Senhor, nos deleitar com o Senhor. O Senhor não quer que saímos nos momentos desse só contristados e marcados e desafiados. O Senhor também quer que nós saímos animados com o que o Senhor quer e pode fazer através de nós. Tua palavra diz que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. O diabo, esse adversário, Senhor, Ele tenta usar um tempo como esse para nos fazer às vezes piores do que estamos. Nós estamos aqui para ser culpados, estamos aqui para ser perdoados. Estamos aqui para ser perdoados, curados, sarados, desafiados, empolgados, porque o Senhor fere e liga a ferida. E quando o Senhor nos chama a atenção é por amor, é por zelo, por carinho, porque o Senhor podia usar os teus anjos, mas ao contrário, tem obras que o Senhor quer que nós façamos, e eles estão anelando, como quem quer que é perscrutar, olhando, admirando, como o Senhor disse tua palavra para nós, coisa extraordinária que aprendemos aqui, que os anjos ficam vendo obras maravilhosas que o Senhor faz através de nós. Aleluia! Oh Deus, muda a nossa vida de oração. Deus, usa esses dias, usa esses princípios que o Senhor está nos dando. Deus, nos desafia, Senhor, a poder mudar mesmo efetivamente, parar com essa baboseira de, não sei orar. Claro que eu não sei orar, mas eu não posso deixar de orar porque eu não sei orar. A minha filha não sabia falar, eu achava lindo ela balbuciando para mim, eu amava a presença dela, eu ensinava ela como falar direito. Queremos balbuciar nos teus pés, Pai, precisamos balbuciar no teu colo, precisamos ter a segurança dos teus braços. Deus, o dinheiro não é colo, A estabilidade do emprego não é a coxa forte que nos dá o colo, não é o braço amigo, não é a destra, não são essas coisas. Nos faz voltar e confiar mais em Ti. As demais coisas são acrescentadas. Quando o Senhor é o principal para nós, quando o Senhor é a prioridade para nós. Nós não queremos ser crentes que vivem como um feijãozinho no algodão, que estão comendo aquela energia antiga e um belo dia ela seca, cai e a planta cai também. Nós queremos estar com nossa raiz no Senhor, em boa terra, se alimentando da Tua palavra, se alimentando da oração, se alimentando do Teu Espírito Santo, se alimentando da presença maravilhosa de Jesus, se alimentando da comunhão dos santos, porque quando a gente for para o campo de batalha, para o mundo, a gente vai ser apertado lá, e como azeitona, vai sair azeite quando nós somos apertados, vai sair cura quando formos acusados. Obrigado pelo Teu amor, Jesus. Obrigado pelo Teu investimento em nossas vidas. Obrigado que o Senhor não desiste, o Senhor insiste em nós. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu perdão. Obrigado pelo Teu amor, mais do que os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor chama e diz: arrepende, filho. Eu estou aqui, arrepende. Arrepende desse pensamento impuro. Arrepende desse pensamento desonesto. Arrepende desse pensamento vaidoso. Arrepende desse pensamento mesquinho, judicioso. Arrepende disso. Eu tenho algo mais alto para você. Aleluia. Oh Senhor, aleluia Senhor. Nós glorificamos ao Senhor por Tua bondade, Tua misericórdia, Teu favor. Desperta nossas causas reais, Senhor. Nossas causas que nos dão uma causa. Não essas causas pequenas que nos tomam tanto tempo. Nós queremos transcender essas causas pequenas. Queremos descobrir no Senhor causas que nos deem uma causa. Aleluia. Nós precisamos de causas mais altas, de causas mais nobres. Nós temos causas menores? Temos. E ao Senhor pedimos, mas são muito rasas. Não podemos morar nisso, não. Eu te peço por mim, pela igreja que o Senhor me confiou aqui, que nós possamos, Senhor, ser uma igreja madura, consagrada, uma igreja que preza pela santidade, não só do que as pessoas veem, mas principalmente pela que não veem. Pensamentos puros, obras puras, que glorificam o Teu nome. Vem Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós isso, encharca-nos disso, Senhor, em nome de Jesus. Deus, leva-nos em paz com essa palavra, leva-nos em paz, Senhor, com essa direção, leva-nos em paz com esse crescimento de hoje. Não deixe o diabo, nosso adversário, roubar de nós essa semente que nos deu hoje. Nós precisamos de causas que nos deem uma causa. Se a nossa causa for humana, o mais miserável dos homens nós somos. Se for aqui carnal, terrena, nossa causa tem que ser espiritual. Nossas maiores causas têm que ser causas do céu. Nós queremos trazer o céu para cá, para baixo. E todas essas causas menores nos faz projetar o céu, projetar o reino, a Tua vontade, em nome de Jesus. Converte os nossos amores, Senhor. Precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E o Senhor nos acrescentará as demais coisas. Obrigado por esse tempo precioso. Leva-nos em paz para as nossas casas. Em nome de Jesus.